aldeia, a rádio, cinema e televisão. Mas o sangue só corre nas veias por pura falta de opção. As aranhas não tecem suas teias por loucura ou por paixão. Se o sangue ainda corre nas veias, é por pura falta de opção. Você sabe o que eu quero dizer? Não tá escrito nos outdoors. Por mais que a gente grite, o silêncio é sempre maior. Você sabe o que eu quero dizer? Não tá escrito nos outdoors. Por mais que a gente grite, o silêncio é sempre maior. No céu, além de nuvens, há sexo, drogas e palavrões. Coisas mudam de nome, mas continuam sendo religiões. No dia a dia da nossa aldeia, há infelizes enfardados de informação. As coisas mudam de nome, mas continuam sendo o que sempre serão. Você sabe o que eu quero dizer? Não tá escrito nos outdoors. Por mais que a gente grite, o silêncio é sempre maior. Você sabe o que eu quero dizer? Não vale uma canção, mas que a gente cante. O silêncio é sempre maior. No ar da nossa aldeia, há mais do que poluição. Há poucos que já foram. Que a gente grite, silêncio, silêncio, silêncio, silêncio. Você sabe o que eu quero dizer? Não vale uma canção por pura falta de opção, por pura é a cor do coração. Você sabe o que eu quero dizer? Você sabe o que eu quero ser?